Salve, salve, galera. Boa noite. Exótica aqui falando. Mais uma quinta-feira. Como eu tinha dito no programa passado, nas Sessões Exóticas, aquele foi o último episódio dessa temporada, naquele formato de ter uma convidada toda semana, etc e tal. Mas, como eu gosto de ouvir música e pesquisar música sempre, eu preparei aqui uma seleção de músicas pra gente ouvir junto enquanto preparo uma comida, tomo um vinho, conversa com alguém, estuda, trabalha. Uma seleção de músicas gostosas pra gente continuar mais próximo. Essa seleção, ela tá mais tranquila, tá mais contemplativa, é mais uma pegada de natureza e de toques e, enfim, curtir, relaxar, ouvir um som gostoso, ouvir um som massa, prestar um pouco atenção nas letras. Em alguns momentos ela fica mais frenética, em alguns momentos ela dá uma baixa, mas é um som bem massa, tem várias coisas pra gente ouvir aí. Eu vou deixar todas as músicas que vão tocar nessa seleção lá no blog da Rádio Aconchego, que é radioaconchego.milharal.org. Beleza? Essa é a Rádio Comunitária Aconchego, 88,5 FM. Fiquem ligados com a gente e a qualquer momento a gente entra ao vivo dentro da programação. É isso, boa noite, aproveitem o som. Até mais! Cidreira, alfazema e manjericão, erva doce, urucum e dente de leão. E aroeira, aroeira, aroeira, dobradinho, hortelã, galmo, milho e cambuí, dormideira e buriti, cana do brejo, chabu, juru, bebe, imbiri. E aroeira, tamarindo e tatuia, sassafrás, gosna, fuxa, alcaçuz e maracá. Lore, malva e jambolão, juazeiro, jucá, tobá, capim, limão. E aroeira, aroeira, aroeira, artemisa, arruda, alecrim, vacileira, alfazema e manjericão, erva doce, urucum e dente de leão. E aroeira, aroeira, aroeira, artemisa, arruda, alecrim, vacileira, alfazema e manjericão, erva doce, urucum e dente de leão. E aroeira, aroeira e manjerona, um baú, urtigão, pedregoso e mamona, vassourinha e jequitibá, jequitibá, girassol, catuaba, café e guaraná. Mamãe terra, mamãe terra, mamãe me diz que as ervas são feitas pra curar. Mamãe terra, mamãe terra, mamãe me diz.

teleca como chima. Bala me wangi teleca como chima. Mbule mama ngolo bela. Bala me wangi teleca como chima. Bala me wangi teleca como chima. Mbule mama ngolo bela mama. Bala me wangi teleca como chima. Bala me wangi teleca como chima. Mbule mama ngolo bela. Pé de coelho, nada disso adianta. Trabalha, negro. Eu não sei se agora é saudade no peito batendo ou se é coisa que a gente aprende se defendendo. Jogue nessa loteria que a sua vida resolve. Passe a perna no destino, fure a fila e seja breve. Mas não deixe de ouvir uma música amanhã. Thank you. Perto de mim.

O dilúvio do medo agitou o Majori. E a chuva mais justa acalmou o Majori. Hoje olhar deixou desaguando o Majori. Tem ori, tem o mar. Tem ori, tem o mar. E ori fez o mar. Pra te entregar, pra navegar. Tem ori, tem o mar. Pra te entregar, pra navegar. Tem ori, tem o mar. Pra te entregar, pra navegar. Vapor já apitou no mar. Arerê, olará. Maracatumba vai chegar. Arerê, olará. Vapor já apitou no mar. Arerê, olará. Maracatumba vai chegar. Aí ele é lanceiro novo, veio das Minas Gerais. Na frente dele vem o povo, a nobreza vem atrás. Mete os cotocos no gonguê, deixa essa bumba retumbar. Bota essa jaça pra ferver, bota a calunga pra rodar. Maracatumba é liberdade, liberdade, saravá, saravá. Arerê, olará, vapor já apitou no mar. Vai chegar. Arerê, olará. Vapor já habitou no mar. Arerê, olará. Maracatumba vai chegar. Nossa nação foi batizada nas águas verdes do mar. Nossa bandeira é consagrada pelos santos no gongá. Ninguém tem medo de morrer, nem muito menos de apanhar. Bota esse chão pra derreter, bota o peão pra gungunar. Maracatumba é liberdade, liberdade, saravá, saravá, liberdade. Arerê, olará, vapor já apitou no mar. No mar. Arerê, olará, maracatumba vai chegar. Vai chegar. Seu índice se é cá atender. Eu vou tu é a guerra, a guerra, a guerra. Dono da palavra, do encanto, do poder, do canto das folhas. Olô do maré ensinou. Eu, eu. Verde é o seu colar de ponta, pedra do mato é o seu axé. Agué, agué. Gosta de mel, feijão preto e dendê. Segunda-feira é da mata que vem seu ouro. Eu, eu. Eu. Quando descer, vou matar lá, orixalá, que Olorum criou e mandou governar. Não dê sal nem dendê pro santo, vá fazer boa a caça de arroz com mel. Inhame a jabô, munguzá, e deixa a pomba branca voar. E a ossaí na procissão de Oxalá, toda de branco foi ver água pra lavar a pedra do Otá. Salve Oxalufã, salve Oxaguiã, epa babá exô. Epa, babá, eu sou. Salve o amigo de Xangô. Salve Oxalufã, salve Oxaguiã. Epa, babá, eu sou. Epa, babá, eu sou. Salve o amigo de Xangô. Alabê vem bater a luja. Xangô, com seu laba, seu oxê, seu odô, Edumará. Alabê vem bater a luja, chama Xangô, com seu laba, seu oxê, seu odô, Edumará. Vermelha e branca são as cores do Alafim de Oió. Xangô quer comer comida que tem dendê, a mala, a carajé, a lua é de bebê. Chamou Morixá, Ogã e Oloiê. Tudo que é oba, quarta-feira Xangô vai descer. Chamou Morixá, Ogã e Oloiê. Quarta-feira Xangô vai descer. Filho de Oxum Bandá, com Ilé, cavalo marinho, é louco, louco neté. Cavalo marinho, é louco, louco neté. Axogum, traz a bucoda. Quinta-feira, louco neté, vem do rio. E amarelo, cantando bonito, ouvi o seu grito, santo de fé, onde é?

apanhou, foi o preto que forreou. Pega a faca dessa é bacana, revira a moenda, garapa já rolou. Pega a foice, tora a banana, derruba a pindoba, que o teto já furou. Que dá tempo dar pro batuque, porque quilombola já não tem mais senhor. Bambi, tu arawa sanje watundo mera covicara tu catunda. Dona Maria de ouro fino, crioula bonita não vai na fenda. Chora, chora, chora só, chora, chora, chora só. Ei, covicara, yo bambi, tu arawa sanje watundo mera covicara tu catunda. Dona Maria de ouro fino, crioula bonita não vai na venda. Chora, chora, chora só, chora, chora, chora só. Ei, ei, covicara, yo bambi, tu arawa sanjo atundo mera covicara do catunda. Dona Maria de ouro fino, crioula bonita não vai na venda. Chora, chora, chora só, chora, chora, chora só. Ei, ei, covicara, yo bambi, tu arawa sanjo atundo mera covicara tu catunda. Dona Maria de ouro fino, crioula bonita não vai na venda. Chora, chora, chora só, chora, chora, chora só. Ei, ei, covicara, yo bambi, tu arawa sanjo atundo mera covicara tu catunda. Dona Maria de ouro fino, crioula bonita não vai na venda. Chora, chora, chora só, chora, chora, chora só. Ainda amordaçado, mas hoje eu vou cantar. Pensaste, pensou, eu cabreiro e parado, mas hoje vou dançar. Se eu penso que canto, foi o pai que me mandou. Se eu me movo e danço, foi o filho que dançou. Se eu penso que canto, foi o pai que me mandou. Se eu me movo e danço. Olha que sou filho do canto e da dança. Isso me lembra Senhor, quando pisa este chão que revigora. Verdadeiro chão que sou. Se eu penso que canto, foi o pai que me mandou. Se eu me movo e danço, foi o filho que dançou. Se eu penso que canto, foi o pai que me mandou. Se eu me movo e danço, foi o filho. Sou Banza Congo Capinda, eu sou Ganga Gila. Sou eu, Banza Congo Capinda, eu sou Ganga Gila. Se a vaca vai pro brejo, eu me jogo no mar. A barca virou dois, dois e vai nadar. Se a vaca vai pro brejo, eu me jogo no mar. A barca virou dois.